cortada com a blusa decotada, clavinha abarcada, levanta a poeira. Eira. Eu quero fazer muita zoada, sem a noite luarada, batalha na fogueira, hoje eu vou te queixa. Queixa. Nua, venha só pra me ver. Rua, palco, luz das estrelas. Queixa, só quero te servir. Deixa meu amor te penetrar, deixa meu amor te penetrar. Desse jeito é que eu vou te amar, desse jeito é que eu vou te amar. Deixa meu amor te penetrar, deixa meu amor te penetrar. Desse jeito é que eu vou te amar, desse jeito é que eu vou te amar. Eu sabia que você vinha, eu sabia que você vinha. Amor pra me buscar, pra namorar, pra namorar. Amor pra me buscar, pra namorar, pra namorar. Amor pra me buscar. Vista sua saia bem rodada, com a blusa decotada, que lá vem embarcada, levanta a poeira. Eu quero fazer muita zoada, se é noite luarada, batalha na fogueira, hoje eu vou te queixa. Queixa.